Bem-vindo à nova era que os moleque é Mad Max. Vai no corre atrás do ouro, compra carro, andar de Armax. De Titã na madruga, roletas avenidas, sem ramela na missão. GTA missão cumprida, foi o tempo das bike. Ninguém mais quer mobilete, de Astra cara de trem. Do melhor nós merece, né ganância meu mano. Cansamos de rua é osso, soca as prata italiano. Ouro fino no pescoço, é os caboclo do interior. Estilo Billy the Kid, criado sem pai, programado por revide. De Hilux na vila, quem vê é boy do agro. No estilo faroeste, katanas carga de gados. Moleque da quebrada, no estilo Robin Hood. Com os quilos do Kank, na mala do Cruze. As Glocks micro uso, os fura que tem uma pá. Arriscando a liberdade, essa é a nova era. Não tem vez pra herói, é os meninos da quebrada. Que sobrevive, essa é a nova era. Avanço tecnológico, maldade impera. Sonhei com a paz, acordei pronto pra guerra. Não tem vez pra herói, é os meninos da quebrada. Que aqui sobrevive, essa é a nova era. Avanço tecnológico, maldade impera. Sonhei com a paz, acordei pronto pra guerra. Dois lados da moeda, tentações em meia guerra. Becos e vielas, som de favela que nunca se entrega. Se liga ao mic, é o terror. Bem-vindo à nova era, maldade que predomina. E aqui o ódio impera. O mal que tá cercando no seu rosto de luneta se dispara, é o fim, é a marca do capeta. Drone que mapeia a área dos barraca aqui na vila. Uma pá de história triste, vários que perdeu a vida. É só chamar no radinho, desce na pica que tá tendo. Nós segue sobrevivendo, vendendo doce veneno. Madrugada conturbada, é fogo na Babilônia. MD, bala e maconha, crack e cocaína. Não tem vez pra herói, é os meninos da quebrada. Que aqui sobrevive, essa é a nova era. Avanço tecnológico, maldade impera. Sonhei com a paz, acordei pronto pra guerra. Não tem vez pra herói, é os meninos da quebrada. Que aqui sobrevive, essa é a nova era. Avanço tecnológico, maldade impera. Sonhei com a paz, acordei pronto pra guerra.